Duracell, reporte na rotatória do Dalton Campos. Você confirma a transmissão veio muito baixa? Gol 561 no portão 7, puxa estacionamento, é isso? Afirmativo, gol no 561 no 7, puxa estacionamento. Livre, chame táxi, gol no 561. Vou chamar o 561. Piado 95330, Sierra Bravo, Kilo Papá, confirma? Confiado, senhor. Táxi aprovado via faixa principal, Índia, ponto de espera, pista no zero. QNH agora no 0 no 4, no ponto de espera, quando pronto, chame torre frequência 1 no 8, decimal 95, gol no 5, 6, 1. Bom dia, gol no 561, ponto de espera da 10, pronto. Gol no 561, não autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1 no 0 graus com meia dúzia de nós. Decolagem no 0, gol 561. Estou no campo, Romeu, Vitor Hotel. Romeu, Vitor Hotel, fecha o seu de posto na torre, número 8, decimal 95. 895, a torre, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito bom dia, papai, Romeu, Vitor Hotel, avistou. Bom dia, Romeu, Vitor Hotel, tráfego ainda não avistado. Continua em aproximação, reporte final de 2 milhas da pista 17, vento agora em Salvador de 1 no 0 graus com 0,5 nós. Reparta na final da 17, o Romeu Vitor Hotel. Gol 1561, decolado aos 1-1, chama agora o controle em Salvador em 1-9.8, bom voo. 98, bom domingo, gol no 51. Igualmente, senhor. Controle Salvador, bom dia, gol no 561, passa 1500, vai. Uno 561, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado direto Lida. 360, direto Lida, gol no 5 Romeu Vitor Hotel, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 1 no 0 graus, 612 de nós, Kenegal no 0, 1-4. Sente pouso autorizado no 7, Romeu Vitor Hotel, confirma por gentileza, vento? Vento 1-0 graus, 612 de nós. Aqui, sente, obrigado. No 561, no centro Recife, solicita que fique restrito a nível de voo 340. 340, voo no 561. Fechando o número 1, prepare da Eule da Morte, por favor, de minuto 4. Paciente livre backtrack, chame livrando o taxiway Romeu para a parte da casa. O Romeu Vitor até. Pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeu, via Presidio 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso 1-0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 119.8, transponder 5127, voo 1161. Controle 119.8. Gente, o controle frequência 119.8, transponder 5127. Conterna 125.1. 1288251, voo 1161. Correto protegimento, gol 1161, portão 2, chame pushback acionamento. Paulo Salvador, voo 1161, pushback acionamento, posição 2. Portão 2 aprovado, pushback acionamento, chame táxi, voo no 1161. Camarão, voo 1161. Salvador, gol 1161 para o táxi com 124 a bordo, temos 4 horas 20 minutos de autonomia, o Fernando Galeão. 1, 2, 4, 4 e 20, Galeão copiado, gol 1161, táxi aprovado à direita, até o ponto de espera da pista no 0, QNH no 019, correção, QNH no 014. 1-0-4, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 9-5, gol 1-1-6-1. Direita, Alfa Índia, ponto de espera, vamos usar, chamar a torre 1-1-6-1, boa. Sou em Salvador, muito bom dia, Gol 1961, ponte para Dona Zero. Gol 1961, autorizado Linhares decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 04 nós. E a linha de bola da 1061. Uno 61, decolado aos 34, chame agora o controle em Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, um ótimo dia aí. Até domingo, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, eu vou 1161, decolando no perfil da Anael. 1161, contato radar na decolagem, subiu para nível de voo 360, via 7 da Anael, autorizado valida. Eu valido, vou 1161, boa. Seu controle para voar, posição motiva, gol no 1961. No 1961, aguarde coordenação com Centro Recife, vou inicialmente lida. Ok, obrigado. 120, Gol no 161. Lona 61, chama do centro Recife, frequência 122, decimal 8, alterna 125, decimal 1. 128, 251, 1 no 61, bora.